andrecedesmoral.com.br. Novinha, o que mexe gostoso e que dá uma descidinha. É mais um lançamento e vai para a novinha. O que mexe gostoso e que dá uma descidinha. Oh, vai no chão, novinha. Vai, dá uma descidinha. Vai, vai no chão, novinha. Vai, dá uma descidinha. Vai, vai no chão, novinha. Vai, dá uma descidinha. Vai, vai no chão, novinha. Isso é brincadeira nova, todo mundo vai fazer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum paredão Zé Moto. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, gol do frango. Bumbum subir, bumbum descer. Carreta do mamute. Porque essa mina é um espetáculo e sabe dançar. Então senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Então senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Ô senta, senta, carreta RR, bora Wagner. Ô senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Ô senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Senta, senta. Paredão Maninho Motos, Montana do Fred. JR Multimarcas, a loja que nos veste. Fabrício, cientista do som. É mais um lançamento e vai para as novinhas. O que mexe gostoso e que dá uma descidinha. É mais um lançamento que vai para as novinhas. O que mexe gostoso. Ou vai no chão, novinha. Vai, dá uma descidinha. Vai, vai no chão, novinha. Vai, falando as encomendas, estourando tudo. Ou vai no chão, novinha. Vai, descidinha. Vai, carreta LL, estourou tudo. Isso é brincadeira nova, todo mundo vai fazer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir, bumbum descer. Bumbum subir. Porque essa mina é um espetáculo e sabe dançar. Então senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Você senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Você senta, senta, senta, senta, senta. Essa é pra galera do interior. Senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Então senta, senta, senta, senta, senta sem parar. Reinaldo Gravações. Show. André Cedeiros. Mais um. O Mural de Ibicoara. Fala pra você, pra tocar no paredão. Lá do interior.